alimentação ou vão fazer alguma atividade física. E apenas 2% buscam uma solução medicamentosa. Então hoje, por isso que esse número vem crescendo muito. Sim. E vai crescer. Né, nós estamos falando que 30%, se a gente fala da população adolescente, né, porque é importante olhar, né, a população que está vindo aí. Sim. 30% da população adolescente no Brasil tem obesidade. Em 10 anos vai ser metade da população brasileira. Então o nosso trabalho, Bruno, é poder conscientizar a população de que obesidade é uma doença e de que obesidade pode ser tratada. Ela não vai ser curada, mas ela pode ser tratada. A inclusão de dispositivo em proposta de emenda constitucional permite turbinar crédito para a Agenda Verde com até 20 bilhões de reais de fundos públicos por ano. Os detalhes com Marília Ribeiro. Aprovada pelo Senado em agosto deste ano, a proposta de emenda à Constituição, que trata de ações de alívio financeiro para os municípios, teve um dispositivo incluído pelo governo federal, que permite destinar até 25% do superávit financeiro de fundos públicos do Executivo ao financiamento de projetos ligados à ação de enfrentamento, mitigação e adaptação a mudanças climáticas e de transformação ecológica. A medida visa garantir maior volume de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Se aprovada, a mudança começa a valer em 2025 e vai até 2030, mediante devolução gradual dos recursos a partir de 2031. Segundo o Tesouro Nacional, o uso da desvinculação será usado caso necessário e na medida do necessário. Segundo o órgão, a expectativa é recorrer a, no máximo, 20 bilhões de reais ao ano. O órgão afirma ainda que não há definição dos bancos que poderão usar esses recursos, mas o BNDES já opera o Fundo Clima. Desta forma, a medida tem potencial para ampliar o poder de fogo da instituição, que já teve papel de protagonismo em gestões anteriores do PT, partido do presidente Lula. O BNDES já tem recebido aportes bilionários e ganhou um novo instrumento com incentivo fiscal para captar recursos no mercado. A aprovação da proposta de emenda à Constituição é vista com preocupação por alguns técnicos do Tesouro Nacional. Isso porque o financiamento do BNDES para ações ligadas ao clima tem juros de cerca de 6% ao ano ou até menos, a depender do tipo de projeto. As taxas ficam abaixo do que a União pode pagar para esse financiamento no mercado. A PEC não cita nominalmente o BNDES, por isso, o dispositivo não chamou a atenção durante a sua tramitação. O relator, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que o trecho foi um pedido do governo. Nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começou a falar sobre as medidas legais que serão necessárias para financiar a transição ecológica. Ele chegou a chamar essas iniciativas de arcabouço ecológico. Haddad disse recentemente que vai chegar o momento de o país ter um arcabouço ecológico na área financeira e que o ideal é que as medidas estejam aprovadas antes da COP30. A reunião acontece em Belém do Pará, em 2025. Agora 6h48. Repita. 6h48. A gente é uma mistura maravilhosa. Um misto de culturas. Tantas raças e cores, tantos sorrisos. Tem gente que parece com a gente e tem gente que brilha diferente. Tem alegria de todo tipo e tem um jeito que é só seu. Viva a alegria de ser você. Loja 100. Do seu tipo. Do seu jeito. Pra toda a gente. Na vida, tudo começa com um movimento, já notou? Assim como a solidariedade, que tem o poder de levantar uma nação, unir pessoas e sincronizar corações. O movimento que precisamos hoje é a sua doação, que ajuda milhares de pacientes da AACD. Doe movimento, doe gratidão. Doe pelo Pix, doeteleton@aacd.org.br ou acesse teleton.org.br. Você já viu a massa mais famosa da Romênia? O trudel é feito com uma massa especial, assada em espetos na hora, com diversas opções de recheios e adicionais. Visite nosso site www.royaltrudel.com.br. O melhor doce de Gramado pode estar perto de você. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Você acha normal que o Marçal pensa sobre as mulheres? Então presta atenção. Biologia, a mulher tem um crânio menor que o do homem. Então tem que rachar seu crânio e colocar um extensor nele para ele ficar igual. Achou pesado? Então olha mais esse preconceito. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Como um candidato que pensa isso das mulheres vai cuidar de nós, que somos maioria em São Paulo? Preconceito? Aqui não. Ele não merece o meu voto. De segunda a sexta, a Jovem Pan tem a melhor programação da noite para você. Segunda às 9h30, o programa mais direto da TV brasileira. O entrevistado responde temas políticos e econômicos no Direto ao Ponto. Terça às 10h, descubra as ideias que estão transformando o país no Conexão Mota. Quarta às 10h, o programa mais tradicional de entrevistas da TV brasileira. As personalidades que movimentam a economia, você acompanha no Show Business. Quinta às 10h, conversas intensas com líderes influentes no Entrevista com Dávila. Sexta às 10h, cultura, gastronomia e as experiências mais incríveis do Brasil e do mundo, você assiste no Mala Pronta. Teve tempo e não fez, teve grana e ela sumiu. Ricardo na prefeitura só iludiu. Ele é duas caras, acha que a gente é tonto. Diz que vai fazer, mas nada fica pronto. Ele diz que fez, mas o pouco que fez tá mal feito. Só é bom na propaganda do prefeito. Coligação Amor por São Paulo. Se apronte para votar. Celular é sempre útil, mas não tem adequação para quem entra no chuveiro e na cabine de votação. Para garantir o sigilo do voto, a lei proíbe o uso do celular na cabine eleitoral. Se estiver com o aparelho, deposite-o no local indicado pelos mesários. Depois de votar, você pega de volta e não adianta insistir. Esse momento é só entre você e a urna. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Criei o primeiro hospital público gratuito para cães e gatos. Uma ideia que deu tão certo que hoje são mais de 100 espalhados por todo o país. E agora temos uma grande novidade. Conseguimos 5 milhões de reais em remédio de graça para cães e gatos. Vereador, é Trípoli, 43666. E prefeito, é Guilherme, 50. Partido Verde, um partido necessário. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura. Repita. 6h53. A Folha de São Paulo realizou ontem o penúltimo debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Confronto marcado por discussões sobre corrupção, religião. Repórter Beatriz Manfredini. Mais uma vez com poucas propostas, o debate do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL, que aconteceu nesta segunda-feira em São Paulo, foi marcado por embates de temas como drogas, religião e mulheres. Com um formato diferente, em que os candidatos tinham 20 minutos para usar de forma livre e gerenciar em quatro blocos, o tempo foi usado também para o resgate de escândalos. Boulos acabou revelando que enfrentou uma depressão e, ao voltar a afirmar que nunca usou drogas, disse que experimentou maconha uma única vez. Eu fiquei 4-5 dias, se eu não me engano, no hospital de servidor, quando eu tinha 19 anos de idade, porque enfrentei uma depressão muito dura. Fui medicado e me livrei, consegui superar a depressão. Apesar de fazer alguns elogios à Tabata, como em outras ocasiões, e chegar até a convidar a candidata do PSB para ser secretária da Educação em um eventual governo, Marçal disse que mulher não vota em mulher porque é inteligente. A Tabata tem que comer muito arroz com feijão, como diz o meu pai. Ela tem que comer uns 2 quilos de sal ainda. para ser prefeito de São Paulo. Inclusive falei que ela pode ser secretária de educação pela experiência que ela tem com educação e o projeto de governo dela é muito voltado para isso. A fala foi repudiada pelos outros presentes. Tabata, inclusive, declinou o convite e garantiu que se estiver fora do segundo turno, não apoiará ninguém. Primeira coisa, eu jamais aceitaria fazer qualquer coisa ao lado de Pablo Marçal. Não é sobre esquerda e direita, é sobre honestidade, é sobre caráter, é sobre ética. Pablo Marçal não estará no segundo turno. Não estará. E não estará porque eu tive coragem de desmascará-lo e não estará porque as mulheres foram as primeiras a entender quem era esse cara e é por isso que ele é tão rejeitado. Um dos alvos do debate, Nunes foi questionado diversas vezes por Boulos e Marçal sobre temas como investigações da Polícia Federal e o boletim de ocorrência registrado há anos atrás pela atual primeira-dama. Nunes disse que não iria cair em uma suposta armadilha de Marçal para tirá-lo do foco. O candidato à reeleição também garantiu que não vai pedir o apoio de Marçal se passar para o segundo turno com outro candidato. Não, dele não. Quero apoio das pessoas que não votaram em mim no primeiro turno, seja que votaram nele ou em outro. É bom você falar isso, quer dizer, o nível de rejeição é altíssimo. As pessoas estão percebendo, né, que é uma agressividade, é um jogo, é uma manobra. Como eu estou em primeiro na pesquisa, então acho que é a estratégia dele. Pelo que eu estou entendendo, ele foi fazendo os alvos dele, né? Ele foi na Tabata com a questão do pai, aí depois foi no Boulos com a questão da cocaína, depois foi no Datena com a questão de falar que ele era até um estuprador. Então é a estratégia dele. Figuras frequentes em outros debates, José Luiz Datena e Marina Helena não foram convidados. As medidas foram reforçadas após os episódios recentes de agressões. O debate do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL foi o 10º encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno. No total, são 11. O último está marcado para a próxima quinta-feira. A Dora Kramer avalia que os mais recentes debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo mostraram a estratégia de cada um nessa reta final de campanha. Vamos acompanhar. Os últimos debates, o de sábado e o de ontem, mostram que Nunes e Boulos estão se confrontando. Claro, é uma briga por uma vaga no segundo turno. E os dois, eles mostram que, claro que eles não admitem isso, as campanhas não admitem, mas eles acham, preferem, gostariam que fosse um e outro gostaria de ir para o segundo turno com Pablo Marçal. Por quê? Porque eles acham que devido à rejeição do Pablo Marçal, principalmente entre as mulheres, torna ele um candidato mais fácil de derrotar. Isso não é certo, é o que eles pensam. Agora, a questão da rejeição é um dado importante, principalmente entre as mulheres, e ontem a declaração que o Pablo Marçal fez para Tabata Amaral dizendo que mulher não vota em mulher porque é inteligente, realmente não deve ajudar o Pablo Marçal nessa parcela do eleitorado. E por falar em Tabata, a estratégia dela é do debate onde houve só 4 candidatos foi ela se mostrar diferente dos outros 3. Chamou até os 3 de marmanjos. E a Tabata, nos últimos 2 debates, como eu disse, no de sábado e no de ontem, ela fez muitas críticas duras, coisas que ela não tinha feito ainda, contra o Guilherme Boulos. O que sinaliza que se as pesquisas estiverem certas, se a Taba realmente não for para o segundo turno, e se porventura Guilherme Boulos for, ela tende a ficar neutra, não dará apoio a Boulos como o candidato do PSOL esperava. Bom, estamos a 5 dias das eleições em primeiro turno, marcadas para domingo, dia 6 de outubro. Então, na edição de hoje, nos próximos dias, vamos falar muito ainda sobre a movimentação dos candidatos, resultados de pesquisas eleitorais. Daqui a pouquinho mais informações, inclusive com a Beatriz Manfredini, que traz mais informações ao vivo para nós. Agora, 6:59. A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Em 30 segundos, propaganda eleitoral obrigatória. A partir de agora, você pode continuar com a programação da Jovem Pan News pelos canais 576 da Claro e Sky, 581 da Vivo, canal 7 Parabólica e pela Panflix. A Rádio Jovem Pan é obrigada a interromper sua programação para transmitir o horário eleitoral obrigatório. Em 5 segundos, propaganda eleitoral obrigatória. Acontece de importante na sua cidade, no Brasil e no mundo, e conectados com o que vai ser importante para o seu dia, para a sua terça-feira, 1º de outubro de 2024. Excelente terça para nós. Exatamente, um ótimo dia para todos nós, um ótimo outubro para todos nós também. Tudo bem? Até agora a gente espera que sim. Muitas notícias ainda pela frente e análises a partir de agora com José Maria Trindade. Vamos para as manchetes do dia, coloca. Vamos lá, Lívia, as manchetes desta edição do Jornal da Manhã. Lula anuncia voo para repatriar brasileiros no Líbano. O presidente comunicou a decisão ontem, sem data definida. O plano prevê a retirada dos cidadãos da área pelo aeroporto de Beirute, capital do Líbano, em operação coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Tropas de Israel iniciam uma operação por terra contra o Hezbollah no Líbano. Após duas semanas de bombardeios com centenas de mortes, Tel Aviv faz a primeira invasão ao país desde 2006. E fala em ações limitadas e localizadas contra alvos específicos ao longo da fronteira. Carmen Lúcia rebate fala de Pablo Marçal sobre mulheres. Em resposta ao empresário, que afirmou que mulher não vota em mulher, a presidente do TSE disse que pessoas inteligentes não veem diferenças entre os sexos e que a afirmação vai além de qualquer dado fático. A Agência Nacional de Águas declara a situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu, que abriga a usina de Belo Monte. A medida, válida até o dia 30 de novembro, permite a definição de regras especiais para o uso da água e operação dos reservatórios, além de corroborar declarações de emergência nos municípios afetados. PMs são presos depois de pegar relógio e dinheiro do dono de uma Porsche sem placa na Grande São Paulo. Os militares abordaram um motorista em Caieiras, região metropolitana, agora no domingo, e ali teriam exigido o relógio e uma quantia em dinheiro não divulgada. O motorista acionou a corregedoria, a dupla foi presa em flagrante por crime de concussão. Sobe para 128 o número de mortos pelo furacão Helene nos Estados Unidos e a Casa Branca diz que vítimas podem chegar a 600. No Nepal, equipes de resgate buscam por desaparecidos após chuvas torrenciais no final de semana, que mataram ao menos 200 pessoas e feriram quase 100. Agora 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2. Hora da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Tudo bem, Paula? Bom dia. Tudo certo. E com vocês? Tudo bem também. Falamos agora há pouquinho, alguns minutos, sobre o seu alerta da oitava onda de calor que a gente vai viver nesses próximos dias, começando por ontem, né, que foi um dia quente também, e hoje vai ser pior. Ontem 33 graus aqui na capital paulista, né, hoje vamos a 35, essa onda de calor que deve durar até o próximo dia 8 de outubro, com temperaturas altas. A única boa notícia que a gente tem é que as temperaturas dessa onda de calor estão menores do que a última, penúltima onda, sim, de calor, né, que a gente passou, a anterior foi bem mais forte. 37, né? 38, 37, né? Graus aqui na capital paulista, 36,9, enfim. Mais uma vez, bom dia para vocês e bom dia a você também que nos acompanha. Bom, começamos o mês de outubro que deve ser marcado por temperaturas altas em boa parte do Brasil. Na nossa próxima entrada, entre as 8 e as 9 da manhã, a gente mostra o mapa de outubro para você que nos acompanha. E também vai ser marcado esse mês por chuva abaixo da média ainda sobre áreas do centro e sul do país. Apenas na região sul, a chuva continua forte por lá, que é o caso de hoje. Temos perigo em áreas do Chuí, áreas da metade sul do Rio Grande do Sul, porque uma nova frente fria se aproxima do estado gaúcho nesta terça-feira. Muita atenção. É chuva forte, ventania, mar agitado em toda a costa do Rio Grande do Sul no dia de hoje. Mapa de chuva. Nosso mapa de chuva mostra chuva em Santa Catarina, leste do Paraná, áreas mais ao sul do estado de São Paulo, por causa do avanço dessa frente fria. Capital paulista ainda, Belo Horizonte sem chuva para hoje, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, ainda sobre uma massa de ar quente, né? Sob uma massa de ar quente muito forte, que continua encobrindo grande parte desses estados. No Espírito Santo, Vitória, temos previsão de chuva para hoje. Temos aqui também nosso mapa de umidade, umidade que continua continua baixo ainda em áreas do centro-oeste do Brasil, como é o caso de Goiás em emergência, abaixo dos 12%. Interior de São Paulo também abaixo dos 12%. Isso porque a temperatura no interior de São Paulo no dia de hoje vai subir bastante. Pode chegar à casa dos 40 graus muito facilmente, tá, gente? Áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais também, atenção, até 21% de umidade relativa do ar, extremamente baixa. Vamos às temperaturas de hoje. São Paulo hoje pode bater até 35 graus. Temos Vitória com 27, Curitiba com 32 e Cuiabá com até 41 graus no dia de hoje. 41, hein? É isso aí. Muito quente. Muito quente. Obrigada, Paula. Valeu, Paula. Até mais pra vocês. Tchau. É. São 7 horas e 5 minutos. A passagem do furacão Helene nos Estados Unidos já deixou pelo menos 116 mortos. Os detalhes chegam na reportagem de Malu Bacarim. Ventos fortes e chuvas torrenciais deixaram cidades em ruínas e estradas inundadas. O presidente americano Joe Biden, que aprovou uma ajuda federal para vários estados depois do desastre, prometeu que a assistência vai durar o tempo que for necessário. We're not leaving until the job is done. Não vamos sair até que o trabalho esteja concluído. Também quero que vocês saibam que estou comprometido em viajar pelas áreas afetadas o mais rápido possível. Mas me disseram que seria perturbador se eu fizesse isso agora. Quase 2 milhões de lares e empresas permaneciam sem energia nesta segunda-feira. Helene tocou a terra na tarde de quinta, perto de Tallahassee, capital da Flórida, como um furacão de categoria 4 em uma escala de 5, com ventos de 225 km por hora. Depois foi rebaixado a ciclone pós-tropical, mas deixou um cenário de devastação. Os socorristas continuam procurando sobreviventes e levando alimentos aos moradores afetados pelas enchentes, cortes de energia e estradas bloqueadas. O ex-presidente americano Donald Trump visitou Valdosta, na Geórgia, o local onde houve a maior destruição devido às enchentes e também um estado-chave nas eleições. Como sabem, o nosso país está nas últimas semanas de uma eleição nacional muito disputada. Mas num momento como este, quando surge uma crise, quando os nossos cidadãos gritam de necessidade, nada disso importa. Não estamos falando sobre política agora. Temos que nos unir e resolver isso. A vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris cancelou os eventos de campanha para se informar sobre a resposta federal. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o número de mortos na passagem do furacão Helene pode chegar a 600. Os cientistas argumentam que a mudança climática provavelmente desempenha um papel na rápida intensificação dos furacões. No Oriente Médio, tropas israelenses iniciam uma operação por terra contra o Hezbollah no Líbano. Paulo Edson Fiore. Parte de Beirute, capital do Líbano, amanheceu encoberta pela fumaça após mais uma série de ataques de Israel. Os bombardeios atingiram principalmente o sul da cidade e o entorno do aeroporto. Nas últimas horas, o exército israelense iniciou o que chamou de incursões terrestres seletivas em povoados do sul do Líbano contra alvos do grupo terrorista Hezbollah. Um dos locais atingidos foi um campo palestino na cidade de Sidon, onde equipes de resgate procuravam vítimas entre os escombros. Um funcionário disse à agência de notícias France Press que o alvo no local seria um militante palestino que Israel acusa de chefiar o braço armado do Fatah. Um vídeo mostra a preparação dos soldados para a operação. Segundo as forças de defesa israelenses, os militares envolvidos participaram da invasão à faixa de Gaza e têm experiência em ações terrestres. O exército de Israel explicou que os ataques dessa, que é considerada uma nova fase da guerra contra o Hezbollah, serão limitados, localizados e direcionados em áreas próximas à fronteira e que esses locais representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses. A operação já havia sido anunciada pelos Estados Unidos. Horas depois, o secretário norte-americano de defesa, Lloyd Austin, disse que conversou com o homólogo israelense, Yoav Gallant, para oferecer apoio à ação militar no Líbano e alertou o Irã sobre sérias consequências se atacar Israel. A ação gerou reações do Hezbollah. Segundo a agência Reuters, o grupo informou ter atacado tropas israelenses em Metula, cidade do norte de Israel, com disparos de artilharia. A tensão na região cresce ainda mais após a mídia estatal da Síria relatar 4 explosões na capital, Damasco, que teriam sido causadas por ataques com aviões e drones israelenses. Os disparos atingiram a fachada de um prédio, destruindo janelas. Carros que estavam na rua também foram atingidos. A agência de notícias oficial Sana informou que 3 civis morreram, entre eles uma apresentadora da emissora estatal, Safa Ahmad. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Forças israelenses têm feito ataques contra alvos ligados ao Irã em território sírio há anos, mas intensificou as ações desde o ataque do Hamas ao país em 7 de outubro do ano passado. Sob o regime de Bashar al-Assad, a Síria integra a aliança informal entre países e grupos armados, liderada pelo Irã, que se opõe à presença ocidental na região e prega o enfrentamento ao Estado de Israel. Rede Jovem Pan News. Sete e dez. Repita. 7:10. Estamos recebendo de volta milhares de ouvintes que nos acompanham pela maior rede de rádio do país e estavam obrigatoriamente ouvindo a exibição do horário eleitoral gratuito. Seguimos juntos e seguiremos juntos até as 10 horas da manhã aqui com notícia, com informação, com análise, opinião, com a nossa reportagem, acompanhando tudo o que acontece de importante no Brasil e no mundo. A gente vai lá para Brasília agora, porque o presidente Lula segue no México. Hoje tem a cerimônia de posse da nova presidente do país. Ontem, Lula se encontrou com o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que esticou a agenda no México para ter uma reunião com o presidente da República. A Luciana Verdolim vai detalhar tudo para a gente ao vivo e direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Olha, dia bastante movimentado. Ontem, lá no México, o presidente teve encontro com empresários e nesse encontro com empresários foi apresentado, inclusive, o Gabriel Galípolo, que hoje é diretor do Banco Central e deve assumir a presidência da entidade no fim do ano. O mandato de Campos Neto vai até dezembro. O presidente já indicou o nome de Gabriel Galípolo, que vai ser sabatinado. A expectativa, pelo menos está marcado para a semana que vem, a sabatina lá no Senado Federal. A partir daí, o presidente Lula diz que quer tomar pé da situação, quer ter uma maior interlocução com a direção do Banco Central, e o discurso é de que é preciso evitar juros altos, é preciso colocar a economia nos trilhos. O presidente Lula ontem também determinou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que coloque um avião à disposição dos brasileiros que queiram sair do Líbano. Aqui em Brasília, o discurso é o seguinte: a expectativa é de que essa primeira aeronave possa sair lá do Líbano ainda no final dessa semana. A expectativa é de desembarque aqui no Brasil no fim de semana ou início da semana que vem. Isso vai depender ainda da logística, por isso é tão importante que os brasileiros lá na região sejam cadastrados, né, e mantenham contato com a embaixada, com a representação brasileira. O presidente Lula hoje participa oficialmente da posse da nova presidente do México. Ontem ele já se encontrou com ela, se encontrou com o presidente também, o ex-presidente López Obrador, e a avaliação que se faz é de que é preciso incrementar a relação entre os dois países. Lula, inclusive, que oficialmente nos discursos não tratou do caso da Venezuela, admitiu que é preciso avançar nessa questão e acredita que o México vai novamente ser um interlocutor importante, juntamente com a Colômbia, para discutir a questão da democracia lá na Venezuela e a questão em torno das eleições presidenciais daquele país. Valeu, Verdolim. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília, 7:13. A gente segue ao vivo, saímos de Brasília, vamos a São Paulo. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, acionou a bandeira tarifária vermelha 2, agora para o mês de outubro. O que é que isso significa e por que é que aconteceu? A Soraya Lawande conta para a gente. Bom dia, Soraya. Oi, Colombo, bom dia para você também, bom dia a todos. Esse é o nível mais alto de cobrança adicional para os consumidores. Nesse patamar haverá uma cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh, lembrando que anteriormente estava bandeira vermelha patamar 1, o que significa que tinha um custo extra de R$ 4,46. O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado pela ANEEL lá em 2015, para refletir os custos variáveis da geração de energia elétrica no Brasil. É composto por três níveis, então bandeira verde, amarela e vermelha nos patamares 1 e 2, e cada bandeira indica o custo de energia em função das condições de geração e os próprios recursos hídricos disponíveis em determinados momentos. O cenário atual diz o quê? De acordo com a agência, essa revisão foi necessária por conta da seca que a gente vem acompanhando, né, esse período de estiagem prolongado e também a própria previsão do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas no país. Então, como a previsão de chuva para os reservatórios das hidrelétricas está baixa, afeta diretamente a capacidade de geração de energia. O aumento de custo extra também leva em consideração a elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo desse mês agora de outubro. Então, a alta de preços de energia elétrica no Mercado Livre também contribuiu para essa mudança. Inclusive, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em sua primeira previsão agora para o mês de outubro, os principais reservatórios de usinas hidrelétricas, então, do país, localizados no subsistema Sudoeste, Centro-Oeste, chegarão ao final agora deste mês em torno ali de 40% da capacidade. Ou seja, a ANEEL já alerta para os consumidores precisarem, então, repensar o uso, né, de aparelhos, principalmente de energia elétrica. Então, a gente sabe que está bastante quente, fazendo, né, calor nesses últimos dias. Então, diminuir o uso de aparelhos de refrigeração, ar-condicionado, os próprios chuveiros elétricos, diminuir a quantidade, a hora ali do banho, né, utilizar a iluminação natural sempre que possível. E também outra sugestão é trocar as lâmpadas incandescentes por LED, que são mais eficientes. Então, aumento já valendo a partir de hoje, terça-feira, viu? Dia 1º de outubro. Valeu, Soraya. Soraya Lawande, ao vivo, direto de São Paulo. Também a partir de hoje, os eleitores não vão poder mais ser presos ou detidos. E é sobre isso que a Beatriz Manfredini vai trazer informações para nós agora, Bia. É, Lívia, essa regra, né, da Justiça Eleitoral vale em todo o país a partir de hoje, então terça-feira, dia 1º de outubro, até a terça-feira da semana que vem, dia 8, né, até 48 horas depois do primeiro turno. Essa regra, essa determinação, ela ocorre justamente para que as pessoas não sejam impedidas injustamente de exercer o direito ao voto. Então, tem apenas três exceções, né, que fazem com que as pessoas sejam presas neste período. A primeira é a prisão em flagrante, isso pode ocorrer. Tem uma outra exceção, que é uma sentença condenatória por crime inafiançável ou também em casos de salvo conduto, de desrespeito a salvo conduto. Nesses três casos, então, as pessoas podem ser presas, mesmo neste período, né, do dia 1º até o dia 8 de outubro, mas tem uma exceção. Se elas forem presas, elas são levadas imediatamente a um juiz que determina na hora se essa prisão é legal ou não. Caso contrário, se ele entender que não é legal, aí a determinação ela é relaxada justamente, né, para que, nesse caso, as pessoas consigam então exercer o direito ao voto, não sejam coibidas, coagidas de alguma forma. A gente relembra, né, que os candidatos também não podem ser presos, né, neste período, para um período inclusive mais longo um pouco. A vigência dessa regra para os candidatos começou no dia 21 de setembro. Para os candidatos é 15 dias antes do pleito e não para os eleitores, que é um período um pouco menor. No segundo turno, né, nas cidades em que estiverem, marcado então para o dia 27 de outubro, a regra permanece a mesma. O que quer dizer que no segundo turno, essa proibição da prisão de eleitores vai valer entre os dias 22 e 29 de outubro. O pleito está aí batendo na porta. Mais de 155 milhões de pessoas aptas a votar e as regras, então, já valendo para os eleitores a partir de hoje, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini, que volta já já com mais notícias para a gente. E falando ainda de eleições, segundo Dora Kramer, o PT já tem discurso pronto em caso de novo desempenho negativo nas eleições, agora em outubro. Acompanhe. A gente sabe que o PT teve um desempenho muito fraco na eleição municipal de 2020. Não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. Agora que está na presidência da República, o partido imaginou, ou imagina,